ao Senhor seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte quanto ao Senhor. Seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele, é totalmente dele. Para te amar.